na sua casa. Vem da ZN, Coruja VC1. Vem comigo que eu tenho um plano. Decidi juntar todos meus mano. Peguei cada talento e fiz um monstro suburbano. Vamos, se é nós que tá, já que tamo. Não devemos nada pra ninguém, só lucramos. É sem charuto cubano ou ouro de americano. O meu colar é africano, tambor de couro não pano. Neto de velhos baianos, miscigenado humano. Desculpe Bama, mas eu odeio tucanos. Trucamos na mesa, engano certeza. Só não se engana porque nós é veterana. Vamos que vamos pra cima. Juntamos maloqueira aí e fizemos a nossa própria firma. Não dependemos da indústria como porta-voz. Agora é a indústria que depende de nós. Mudamos o jogo, criamos logo, tiramos o ego. Fizemos um império com pecinhas de Lego. E agora cê chora, ora. Espera aí sentado que a cobrança não demora. E os que eram menos viraram mais. Multiplicamos e dividimos tudo em partes iguais. Só os mentes sagaz com um plano eficaz. Juntamos água filtrada e botamos um pouco de gás. Fomos além, muito além que os freestyle e as track. Quer saber como prospera? Pergunta pro rap. Cês não queria, né? Olha como nós chegou. Cês não botaram fé, nós botou suor e amor. E agora como é? Cês querendo nossa cué. Vai ficar olhando porque nós vamos pra onde quiser. Cês não queria, né? Olha como nós chegou. Cês não botaram fé, nós botou suor e amor. E agora como é? Cês querendo nossa cué. Vai ficar olhando porque nós vamos pra onde quiser. Isso é de trampa, faz teu progresso, evita a fadiga. Olhar pra baixo não te faz drobar a vida. Tô sax, anas, nota de jazz, blim blim. Derramei versos pro santo com a ele cuidar de mim. Forest Gump é mato, eu tô passando a tesoura. Só recuo pra pegar impulso pra voadora. Joguei moedas na estrada pra agradecer o orixá, que abriu os caminhos pá pro meu bonde passar. Sai tipo samba do Zezé, raid cheia de axé. Boys investindo grana, nós investiu a fé. Repelente pra mal olhado é folha de arruda. Alunos quer lecionar um bom professor, estuda. Minha linha é farpa na boca de quem paga madeira. Picos ficam bicudos, rap tira os menor da biqueira. Lenda, esse som é funkeira. Duplo sentido ao dizer salve a música brasileira. Salve, salve Zona Norte, salve trabalhador, trabalhadora desse Brasilzão, certo? Isso é MPB, música periférica brasileira. Vai segurando. Saudações, saudações, ó, ó. Saudações, saudações, ó. Aquele axé, tamo junto. Cês não queria, né? Olha como nós chegou. Cês não botaram fé, nós botou suor e amor. E agora como é? Cês querendo nossa fé. Vai ficar olhando porque nós vamos pra onde quiser. Cês não queria, né? Olha como nós chegou. Cês não botaram fé, nós botou suor e amor. E agora como é? Cês querendo nossa fé. Vai ficar olhando porque nós vamos pra onde quiser. Cês não queria, né? Olha como nós chegou. Cês não botaram fé, nós botou suor e amor. E agora como é? Cês querendo nossa fé. Vai ficar olhando porque nós vamos pra onde quiser. Cês não queria, né? Cês não botaram fé. E agora como é? Vai ficar olhando porque nós vamos pra onde quiser.